Esteja bem. Esteja com a Antena Web. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, I've never felt so much love. estamos de volta para um pouquinho mais de música nesta emissão de domingo à tarde. Um domingo com muita chuva, alturas em que também houve água pelo meio, foi sábado à noite e domingo de manhã. E é precisamente Saturday Night and Sunday Morning que é o tema que se segue nesta emissão e vai ser interpretado por Thelma Watson, uma cantora norte-americana. Vamos depois ficar em português com dois cantores, também eles românticos. Vamos ficar com a música 24 Rosas de José Malhoa e depois o tema Amor Intemporal, na voz do sempre romântico José Alberto Reis. Eu volto depois para mais umas musiquinhas. Para já ficam estes dois temas. Deixo-lhe um grande abraço a si que está aqui em Portugal e também a todos os nossos ouvintes no estrangeiro: Roménia, Espanha, Estados Unidos da América, França, um pouco por todo esse mundo que nos vão ouvindo. É bom saber que está connosco. Escreva-nos geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos de sua justiça. Deixe-nos a sua opinião, faça um pedido. Os pedidos para já só passam num programa Outra Margem, mas faça-nos o seu pedido, deixe-nos a sua opinião, as suas críticas, enfim. Nós queremos ouvi-lo, nós queremos mesmo ouvi-lo, saber aquilo que pensa, saber aquilo que gostaria que nós melhorássemos, porque nós crescemos, mas também crescemos convosco e é graças a vocês que nós estamos no patamar em que estamos e que podemos ainda chegar mais longe. Portanto, sinta-se à vontade, esta não é a minha, não é a tua, é a nossa rádio. É a rádio de todos nós, portanto, vamos ter que fazer os possíveis para que ela seja cada vez melhor e corresponda cada vez mais, enfim, aos seus objetivos, às suas expectativas. Assim é que está correto. Está-me aqui a faltar a palavra. Vamos à música, então. Estas três musiquinhas que vos disse. Thelma Watson com Saturday Night e Sunday Morning. Depois vamos ficar com José Malhoa, 24 Rosas. E por fim, José Alberto Reis com Amor Intemporal. Forte abraço. Até daqui a alguns minutinhos. Feel.

na tela, na lua. És ainda o meu sonho de mulher. Ai, na cama, na rua. Tu és linda onde foras ou que houver. Na terra, na lua. És ainda o meu sonho de mulher. Teu encanto não levou, para mim só te transformou. E astro, raio, estrela, mor. Ainda digo e direi tantas vezes: és como o licor dos deuses. Passa o tempo e estás melhor. Ai, na cama, na rua. Tu és linda onde foras ou que houver. Na terra, na lua. És ainda o meu sonho de mulher. Ai, na cama, na rua. Tu és linda onde foras ou que houver. Na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Estamos de volta nesta emissão do domingo à tarde. Bom, está um tempinho que eu vou-vos contar. E o que mais me preocupa nesta altura, aqui da cidade de Vila Nova de Gaia, é a ribeirinha de Vila Nova de Gaia já a registar inundações. Enfim, esta tarde a registar inundações por volta das 2 da tarde, 2:30. Houve algumas zonas da Ribeira de Gaia e também da Ribeira do Porto inundadas com a subida das marés. Atualmente não sei como é que está a situação, mas enfim, esperamos que já seja melhor. O que vale é que as populações também já estão precavidas e portanto já está, enfim, quando as pessoas estão precavidas já não é tão mal assim. Mas bom, já que não podemos fazer nada, nem eu, nem o ouvinte desse lado, o que melhor podemos fazer é ouvir música, abstrair-nos, enfim. Vamos ficar com duas músicas. A primeira música chama-se A Trova do Vento que Passa, e faz sentido porque, então, passa muito vento. E já agora, para entrar no sentido, vamos ficar com aquela janela virada para o mar, de Tristão da Silva. São as próximas duas músicas que se seguem nesta emissão. Uma janela virada para o mar a esta altura, eu não sei se é muito boa ideia, tal como também não sei se é muito boa ideia a trava do vento que passa, mas pior do que isso, porque enfim, é a mesma janela virada para o mar, mas pronto, enfim, é coincidências dos títulos das músicas com o mau tempo. Enfim, vamos à música, porque é isso que nos consola, que nos distrai, que nos diverte, que nos faz sonhar, é precisamente a música. Vamos então a ela, duas músicas, como já disse, e que, atenção, vão anteceder a um intervalo. Ou seja, depois de Adriano Correia de Oliveira, com A Trova do Vento que Passa, e de Tristão da Silva, com Aquela Janela Virada para o Mar, vamos para um curto bloco publicitário, e depois voltamos então para esta emissão. Antes de mais, deixe-me só dizer, antes que me esqueça,

mas ela viu morrer. Oh, mas ela viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, o sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, o sangue que então brotou. Que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. As asas para voar, aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há dias de cantar. Oh, Alentejo esquecido. Estamos de volta nesta emissão do domingo à tarde, neste domingo, dia 28 de fevereiro. Entretanto, eu já me fui apercebendo de alguns problemas, aliás, eles já foram sendo comunicados na nossa página, e se, entretanto, não reparou neles, e se só agora está aqui a ouvir a Antena Web, e se está a ouvir o domingo à tarde, E se ainda não reparou na informação que está colocada no nosso site, deixe-me só informá-lo de que, enfim, devido ao mau tempo, houve alguns problemas e, portanto, o Pet Dance só vai para o ar às 19 horas. Isto, se tudo correr bem, à altura da gravação, ainda não está a ser possível colocar ainda o pé de dança. Vamos esperar às 19 horas, pode ser que já esteja tudo possível, já estejam reunidas as condições para que o programa vá para o ar. Esperemos que sim, vamos fazer todos os possíveis para que sim, mas infelizmente, devido ao mau tempo, há cortes na internet, há problemas de servidores, há até inclusive falhas de luz, já ontem houve, mas enfim, ontem as coisas ainda se foram aguentando. Hoje é que realmente, enfim, é muito mau tempo, tenho a certeza que o ouvinte compreende, portanto não é grave, mas de qualquer forma fica a informação. Vamos continuar com música, ficamos com Zeca Afonso, um tema tão bonito, um tema tão sentido, aliás, como tantos outros portugueses, que nós portugueses somos muito especialistas nisto de temas sentidos, de histórias reais, por acaso somos. Enfim, não é histórias de sucesso, realmente é histórias, enfim, é a Catarina que morreu, é o imigrante do Graciano Saga, é o filho que ia ver o pai, mas entretanto morreu primeiro, isto é tudo uma desgraça. enfim, bom, mas vamos mudar agora um bocadinho de ares, vamos, para não ficarmos só na música portuguesa, vamos mudar um bocadinho de ares, porque o Domingo à Tarde também pretende aqui trazer-lhe outras coisas novas, outras coisas que, enfim, não diria propriamente novidades musicais, mas tanto músicas que não passam também programas de música portuguesa, e, enfim, a música portuguesa já passa. Vamos então para novos ares, vamos, porque não, ouvir Wish You Were Here, um tema bem bonito, e logo depois vamos ficar com Memories dos Within Temptations. São duas grandes bandas estas que vamos ouvir já de seguida aqui nesta emissão no Domingo à Tarde. Eu espero que esteja bem, que esteja com a antena web. Em termos gerais, podemos perceber que o tempo já acalmou, as águas na zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia já desceram, por volta das 2 e pouco da tarde estava muito mau tempo, agora já estamos no final do dia, felizmente já não está, a situação já está a mudar. Enfim, vamos à música então, eu já volto daqui até alguns minutinhos. My countrymen, wish you were here. Voltamos à música portuguesa nesta emissão. Já agora aproveito para lhe dizer que amanhã na Antena Web vai estrear um programa de música portuguesa. Vai estrear se o tempo deixar também. Não sei qual é que é a previsão de tempo para amanhã, mas a verdade é que, enfim, vamos lá ver. Vamos lá ver como é que isto corre. Ora bem, mas como lhe dizia, amanhã vai estrear um novo programa na Antena Web de música portuguesa. É da Antena Web também para a Rádio Arquivos Sonoros. Vamos ter então aqui essa emissão amanhã às 21h. E já agora aproveito para lhe dizer que antes estreia-se não só mais um novo programa, mas também de um novo locutor a emitir de um novo ponto. É mesmo, é o Ricardo Teodoro. O Ricardo Teodoro vai começar amanhã aqui na Antena Web com o programa Romantismo no Ar, que vai para o ar mesmo antes do canto português, ou seja, às 20h30. Fique atento, vai ser assim, depois de um jantar, porque não, um momento romântico, sabe sempre bem, já viu? O programa vai para o ar às 20h30. O ouvinte acaba de jantar com a sua cara metade, o ouvinte ou a ouvinte acaba de jantar com a sua cara metade, toma um cafezinho, fuma um cigarro, então, pronto, a ouvir ali romanticamente. Já lá dizia o outro, fumando um pensativo cigarro, conversa um bocadinho sobre o dia, sempre ao som da Antena Web, e de vez em quando lá irá o Ricardo dar-vos umas palavrinhas para serenar, no fundo, para deixar a sua noite serena, tranquila. Enfim, eu só lhe posso dizer uma coisa, como é lógico, nós aqui temos acesso às emissões antes delas irem para o ar, como é lógico, e só tenho a dizer-lhe uma coisa muito, muito simples. O programa do Ricardo Teodoro é mesmo daqueles programas que dá aquela vontade de ouvir, de ficar calminho, a ouvir, a desfrutar das músicas, dos momentos, enfim. Até o nosso próprio amigo, o nosso próprio locutor Ricardo, tem aquele tom ideal para aquela hora da noite, para aquela emissão, com a calma necessária. Só digo, ouvinte, é imperdível, é pura e simplesmente imperdível. Já sabe, amanhã às 20h30 vai estrear na Antena Web mais um programa com mais um locutor a emitir dos Açores. Portanto, mais um ponto novo. Nós emitimos de todo lado, do Brasil, aqui em Portugal, de Aveiro, de Vila Nova de Gaia, de Lisboa, agora dos Açores. Vamos emitir com certeza de mais pontos, se tudo correr bem. Haveremos de emitir de... Aliás, também já emitimos da cidade do Porto, haveremos de emitir de Braga. Enfim, esperemos que sim. Vamos ver como é que as coisas se vão proporcionando. Para já. E certo é que há música já a seguir e, novamente, em português. Vamos ficar com a música de Sérgio Borges e Onde Vais Rio Que Eu Canto, para ficarmos depois com Belos Tempos de... Aliás, Belos Tempos não. Vamos ficar antes com Francisco José e Estrela da Minha Vida, e depois sim, Belos Tempos de Fernando de Farinha. Por fim, ficamos com o tema Sempre Que o Amor Me Quiser, na voz de Lena d'Água. Muita água. Eu volto então daqui a pouco. Fique bem, fique com a sua rádio, a Rádio Antena Web. Onde vai? Quero ver teu novo norte, a locais para onde vais, mãos de vida, mão de morte. Vai no mar, vai com a vela, vai de paz se abastecer, mais além, barco veleiro, flor da vida vai colher. Onde vai rio que eu canto, nova luz já me alumia, lá no cais, para onde vais, dás-te amor dia após dia. Vou voar, oh gavião, sobre o mar de mais além, parque no veleiro, flor da vida vai colher. Onde vai rio que o canto, nova luz já te alumia. Lá no cais, para onde vais, nasce amor dia após dia. Onde vai rio que o canto, nova luz já te alumia. Lá no cais, para onde vais, nasce amor dia após dia. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Estrela na vida que sempre nos guia e bem nos conduz. Estrela que nunca é esquecida, de noite e de dia que tem sempre luz. Há uma estrela na vida que sempre nos guia com rumo a Jesus. Estrela bem-fazeja, que eu amo e adoro, que eu beijo e me beija, que sofre deseja chorar quando eu choro. Estrela que redime os nossos pecados e em seu peito oprime a honra e o crime que são igualados. Estrela tão branquinha que eu fiz dessa cor, estrela tão velhinha que é minha e só minha, tão cheia de amor. Estrela que imploro e que é santa também, que eu amo e adoro, que chora se eu choro, só tu, minha mãe. Estrela tão branquinha que eu fiz dessa cor, estrela tão velhinha que é minha e só minha, tão cheia de amor. Estrela que imploro e que é santa também, que eu amo e adoro, que chora se eu choro, só tu, minha mãe. Música.

E cá estou eu outra vez, como já é costume, sempre a dizer mais umas coisas, não é? Ora bem, vamos para mais um intervalo, mas antes de irmos para o intervalo tenho mais três músicas para lhe dar, digamos assim. São três músicas muito bonitas, são mesmo muito bonitas. A primeira música é de Carlos Mendes e chama-se Amélia dos Olhos Doces. Depois vamos ficar com uma música muito antiga, mas muito, muito bonita, de Françoise Hardy e o tema Mon Ami La Rose. É um tema tão tocante, ainda por cima, dado o contexto em que foi gravado, é uma música mesmo muito tocante. Depois vamos ainda ficar com Claude François e o tema Comme d'habitude, um tema cantado em francês, mas que, se não estou em erro, a interpretação original é de Frank Sinatra e é o seu famoso Maui. Eu até sei cantar, é? Digo, eu não sei, o ouvinte aí é que manda, né? Mas enfim, não vou cantar, não se preocupe. Mas pronto, é então essa creio que essa é a interpretação original. Também já conheci de Patrick Bruel, uma interpretação também muito bonita, mas então aqui ouvimos é de Claude François. Recordando então, Carlos Mendes com Amélia dos Olhos Doces, depois a voz de Françoise Hardy e o tema Mon Ami La Rose, para ficarmos por fim com outro tema em francês, de Claude François, o tema Comme d'habitude. Depois eu volto depois de um pequeno intervalo. Fique bem, fico com a Antena Web, neste domingo em que é preciso manter as energias, enfim, como d'habitude. Amélia dos olhos doces, quem é que te trouxe grávida da esperança? Um gosto de flor na boca, na pele e na roupa, perfumes de França. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras, e pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Amélia dos olhos doces, se ao menos tivesses direito a viver. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras, e pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia gaivota, manto poeta, rosa de café. Amélia gaiata do bairro da lata, do cais do Sodré. Tens um nome de navio, teu corpo é um rio, onda se decora. Olhos doces, quem diria que o amor nascia onde a Amélia mora. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras, e pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces. Antena Web. On est bien peu de choses, Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi. Comme d'habitude, mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude. La journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. S'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même

ouvintes, estamos de volta nesta emissão do domingo à tarde. Emissão que vai caminhando já para o seu final. Esta semana, excepcionalmente, vai entrar às 7 horas o Pé de Dança. Vai poder ouvir das 7 às 9, das 19 às 21, o programa do Diamantino, que iria para o ar às 15 horas, mas que por problemas de tempo não foi possível. De tempo, enfim, do tempo climatérico, não tempo de relógio, não é? Aqui as condições climatéricas não dificultaram um bocadinho a colocação destas emissões, como já disse, tendo em conta que houve aqui postos que ficaram tão danificados, internets limitadas, servidores com problemas, enfim, um conjunto de problemas que nos impediu a colocação das emissões. Mas já sabe, então, às 19 horas há Pé de Dança. E, portanto, vamos prepará-lo, de certa forma, nesta reta final do domingo à tarde, para essas energias que o Diamantino traz. Ainda por cima, ele já me disse hoje que o Pé de Dança lhe correu também como nunca. Portanto, vai ser, utilizando uma expressão popular, vamos andar aqui on fire, vamos andar a bombar nestas emissões. Ora bem, vamos então ficar com três temas. Primeiro, Anita Meyer com Why Tell Me Why. Depois vamos ficar com Modern Talking. E por fim com Barbarella. Eu volto depois destas três musiquinhas, destes três grupos. Vamos ainda passar aqui Dolly Dots, mas isso é daqui a pouco. Para já, são mesmo estes três. Eu volto daqui a alguns instantes. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. When I was young, I felt the need of learning. Love, I was told, kept the wheel on turning. Still I'm trying to find peace of mind if once in your life you feel the urge of knowing and wondering why. Antena Web. Sintoniza-te. Estou eu de volta nesta emissão do domingo à tarde, a caminhar para o seu final, como já tinha dito anteriormente. Mas ainda há tempo para música, para mais 3 pelo menos, aliás, para mais 4 pelo menos, 3 vem agora mesmo. A primeira música é de Dolly Dots, Doa Didi-Dam Didi-Dam. Já vai perceber, uma música bem mexida, bem divertida. Depois vamos ficar com outra musiquinha que também dá para dar uns passinhos de dança, não muito agitados, mas dá para balançar um bocadinho. A música de Nat King Cole. Depois sim, vai ser um tema assim mais para dançar, um tema mais para se ir preparando. Isto tem duas coisas. Primeiro é assim, se for um tema, se for para dançar, também dá. Mas se for para relaxar, também dá. É um tema que também dá para as duas coisas. Então onde quer que esteja, como quer que esteja, dá para ouvir, até porque é um tema agradável, é só um instrumental, mas é um tema agradável de se ouvir e portanto vai então poder ouvir, e como disse, se quiser dar assim um passinho de dança, só mesmo para aquecer, vai poder então também fazê-lo. Vamos então ficar com estes três temas, depois eu volto para as despedidas. Fique bem, fique com a Antena Web. Bye. Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel. Yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarle en un coche al cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Esteja bem, esteja com a Antena UE. Thank you.